Alguma coisa acontece no meu coração. O cruzamento das avenidas Ipiranga e São João se transformou definitivamente em um dos símbolos e referenciais mais famosos de São Paulo. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Meu nome é Vitorino, sou o maître da casa. Eu estou no Bar Brahma há 22 anos. Na época que eu saiba, era Confeitaria Marabá. Que eu saiba, assim, que na época vieram os alemães, que eu não sei o nome deles, né? E montaram essa parceria de Bar Brahma com a própria Brahma, sabe? Então Brahma vem dessa época, desde 48. Em 1948, o alemão Heinrich Heilrich fundou o Bar Brahma no mesmo prédio onde funcionava a boate e confeitaria Marabá. É uma referência, né? É um ponto turístico. O local se tornou ponto de encontro de músicos como Márcia, Adoniran Barbosa, Caetano Veloso, entre outros. Cena de sangue no bar da Avenida São João. Nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos, de as felizes de nossa vida. Poetas, intelectuais, políticos e empresários. Nos anos 50 e 60, o Bar Brahma foi uma referência de elegância e várias personalidades frequentavam o bar e tinham mesas cativas. Caetano Veloso, ele tem escritório aqui em cima. Caetano Veloso já atendia no meio da avenida aqui no camarim dele, já deu dois shows na esquina aqui. Hoje nós temos uma bela frequência de... Não como antigamente, que antigamente nós recebia muitos políticos aqui, né? Muitos empresários. Hoje vem muitos empresários ainda, na época, tudo. Mas aqui nós... Fernando Henrique, Lula, Jânio Quadro, Ademar de Barro, o Gé Serra, não saía daqui, era direto, entendeu? São os políticos que eram clientes da gente, assim, se eu te falar, quase todas as semanas. Adoniran Barbosa tinha. Inclusive, foi a mulher dele, né? Foi atropelada na esquina, né, pela história. Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, veio um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi pra assistência da cena. O chofer não teve culpa da cena. Paciência da cena. Paciência. No início da década de 60, o Bar Brahma foi palco de discussões políticas entre os estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu lembro que naquela... teve uma revolução quando entrou o motor no governo, que os estudantes quebraram tudo isso aqui, vidro, aqui na 24 de maio, loja, tudo. Chegou a quebrar um vidro aqui, tocaram uma pedra aqui. Fechamos a casa naquele dia. Então, os alunos da Faculdade de São Francisco, hoje que é senhores, havia junta de 10, 30 aqui. Era lembrar o tempo deles quando era moleque. Eles chegam e contam a história, olha, eu saí da faculdade, ia beber chope em tal lugar, de lá nós terminávamos no Bar Brahma. As décadas de 70 e 80 fizeram daquele ponto um lugar de misérias sociais e temido pelos frequentadores, levando ao fechamento no final da década de 90. 98. Ele passou 2 anos e 1 mês fechado. Ah, na época, assim, teve aquelas mudanças de comida para o serve-serve, eles acharam que daria certo. E veio de pai para filho, o filho achava que entendia, colocou aqui comida por quilo. Então nós tínhamos uma clientela assim, elitizada. As pessoas elitizadas não querem ficar com pessoas que estão ali se servindo, sabe? E aqui a própria Brahma, o próprio governo do estado, a prefeitura, tem interesse em manter essa casa aberta. Porque o centro de São Paulo, os turistas vêm para São Paulo, não tinha mais lugar tipo esse aqui para visitar, né? É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Em 2001, na sua reabertura, cantores passaram a se apresentar semanalmente no bar. E novas mudanças ainda estão por vir. Vai ser a esquina mesmo. Só aquele pedacinho ali que realmente não é do bar. É, mas agora já faz parte. Faz parte do bar. Falta só inaugurar. Na terça-feira temos Calbi Peixoto. Quarta-feira temos Jamelão. De quinta-feira, Demônios da Garoa, que está 6 anos no Bar Brahma. Mas, para aqueles que sempre acompanharam a sua história, o Bar Brahma sempre será... um bar. Mas quem chega, isso aqui é lindo, né? Locução, Vânia Amaral e Paulo Bonfler. Sonoplastia, Felipe Bittencourt e Thiago Melo. Produção, Adriana Gomes e Amanda Borel. Operador de áudio, Fábio Amaral. Direção, Matheus Ussan. Coordenação, Marco Júlio. Gravado nos estúdios da Unisa, agosto de 2006. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi.